gravei essa música com a Gal Costa e gostaria que vocês participassem. A primeira parte, solo vocal, alô princesas, alô time, vamos nós. Cantem comigo, preciso de vocês. Acontecer como um dia tudo. Cadê comigo?